É mesmo assim, check it out. Não me apanhaste no melhor dia da semana. Caí da cama, estou mal disposto, por isso vai com calma. Nem foi por mal que eu olhei para tua dama. Mas se queres trilho, man, então é tudo ou nada. Senta-te no banco, não me fatigues mais. Estou a ficar nervoso, man, e isto é demais. Há um quarto de hora que ouço os teus comentários. Já estou farto, zum zum zum zum zum por todo lado. Vejam bem, este gajo é malaico. Entrei no autocarro, estava muito ensurado. Sentei no banco, olhei para a dama lá do outro lado. Eu não sabia que ela estava lá com o namorado. O gajo bem ciumento fica muito intrigado. A dama bué de boa estava sempre a olhar de lado. O gajo vem ter comigo com cara de enjoado. Pensa que é cowboy e que isto é o Silverado. Não sou violento, mas estou a ficar lixado. Eu não sou nervoso, mas estou a ficar flipado. Levanto-me, dou-lhe um bordo, uma dieca e todo junto. E ainda bem passado, deixo um recado para todo mundo. Armas têm herói, é melhor ter treinamento. Eu sou muito calmo, mas não sou nenhum jumento. Tu e eu, eu e tu. Mano a mano até ver quem cai de cu. Armas têm herói, é melhor ter treinamento. Eu sou muito calmo, mas não sou nenhum jumento. Tu e eu, eu e tu. Mano a mano até ver quem cai de cu. Parece que estás a perder o controle da situação. E por que não fazer uma revisão na tua posição, atuação? Desta feita apanhaste verdadeiros rudeóis. Vimos do sul e não gostamos de copas. Fica no chão, vou-te dar uma basula. Se ainda não conheces, o meu nome é Macugula. Mestre de artes marciais especiais. Pensaste que eras Conan com mistura de Jackie Chan. Agora estás no chão a gritar pela mamã. Para impressionar a tua dama, deste uma de jumento. Mas quando chegou o momento, nem tiveste tempo. Armas têm herói, é melhor teres treinamento. Eu sou muito calmo, mas não sou nenhum jumento. Tu e eu, eu e tu. Mano a mano até ver quem cai de tu. Armas têm herói, é melhor teres treinamento. Eu sou muito calmo, mas não sou nenhum jumento. Tu e eu, eu e tu. Mano a mano até ver quem cai de tu. São estrelas. Mas tem herói, é melhor treinar. Tens que ser, mas não ser.